Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos. Bênçãos a todos.